Prole Salvador, tá 3859, passando 2100. 3859, contato radar, subo 360, saia da água. Ciente, nível 360, tá 3859. IP 54 no 4. Siga. Chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, empate no 4. Torre Salvador. Afirmativo, Torre Salvador tá baixou e travou, 5-4 no 4. Centro, QNH 1-0-9-7, avistado. Livre pouso, pista na 0-21, 50 graus, 099. Livre, 5-4 no 4. Cena 6311, nós chamamos em Recife, 13325. 13325, grato. Recife 54, 1-4, no solo 1-8, libere direita, via eco, solo 1-2-1-9. Libera direita, via eco, solo 1-2-1-9, 5-4-4. Agora 1-6-0, sem informação 90. 1-2-6-0, acione identificação autorizada a chegada à margem, isso para o nível 050. 050, para a identificação autorizada a margem, gol 1-2-6-0. Paulo Salvador, 5494, livrou na sua escuta, né? Bom dia, Trip 5494, taxi via Alfa e Juliette para remota 1-4. Bom dia, Alfa, Juliette, remota 1-4, 5494. Paulo Salvador, 1397, autorização Congonhas, São Paulo, nível de voo 360, com informação 90. Bom dia, gol no 397, está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Aper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição 3 e após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 190 com curva direita, subida Dael após Leda e Bridge. O transponder é 5511 e o controle em 120.8, corteja. 360 autorizado via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, após conforme rota do ponto de voo da coluna da 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 5511. Transponder 208, controle de saída 397. Golo 397, Golo 397, correto o cotejamento, chama para o acionamento. Confirmando 5511 é o transporte. Camarada. Dia India November Alpha, voo local Salvador-Salvador pelo corredor forte até 20 milhas, é isso? Confirma. Ok, India November Alpha, autorizado para um voo local a 1 mil pés, pelo corredor forte, afastando-se até 2,0 milhas. Decola da 17, curva esquerda para o corredor forte, o transponder é 0171, a torre em 1895 e o controle opera em 120.8, corteja. November Alpha, correto, com dois a bordo no pátio 4, chame a torre em 1895 para o acionamento táxi do correto. Salvador, Xané 6140. Sou Xané 6140 para Maceió, nível 250, confirmo. Afirmo, senhor. Ok, aguarde só um minutinho para a cópia. Poderia adiantar qual seria a subida prevista? Prevista é subida Puca-Caju. Puca-Caju, 62-6140 aguardando. Autorizado, chame táxi, voo no 073. Puxa, acionar Gol 983, gate 5. Será que acionar no gate 5, Gol 983? 983, autorizado, puxa, para o táxi. 83. Gol 260, desço para 2 mil pés, que legal no 07, autorizado a final ILS. 2 mil pés, ajustado 1.107, autorizado ILS, gol 260. Nível 98, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Tenente Índia November, chame no Alasca para ingresso no 7. Juliette, Bravo Delta, prossiga para a torre. Sente Juliette, Bravo Delta, chame na papá para o cruzamento da 1735. Copiei 2h47, 194 Confins, é isso, confirmo? Afirmativo, vamos 073. Pelo 073, livre táxi à direita, chame a torre 1895, quando no ponto de espera da 10, bom dia. Livre táxi à direita, na ponto de espera da 90, torre 1189, bom, 1083. Falou 1983, pronto para o táxi. Bom, 189 agora, estou no mínimo 3h40, alternativa Galeão. 189, 3h40, Galeão, siga o colega via Índia e Alfa até o ponto de espera na 10, quando lá, torre 1895, bom voo e bom dia. Índia e Alfa, segue o colega no ponto de espera 1895, obrigado, bom serviço, voo 1983. Lógica Bravo está mantendo 500 pés. 300 pés, cara. Gente, o Lógica Bravo. Na 073, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 1, correção 1. Alinhar e manter pista no zero. Índia November Alpha, reporte alinhar e pronto, cabeceira 1-7. Na 073, informa o tráfego a 300 pés, setor nordeste do aeródromo, próximo à cabeceira 2-8. 7 Bravo Delta, tá livre ingressar no pátio principal, reporte livrando no pátio 3. Grau 099, gol 1-073. Salvador, Gono 983, bom dia. Bom dia, Gono 983, mantenha a ponte de espera da piscina zero. Mantenha 93. Como eu acho que é bravo na escuta da torre. Escuta. Fala o tráfego decolando da 1-0, um Boeing 737 da Gol. Você vai ficar assim, aqui, ó. 397, desloja. São 3896, bom dia, sendo identificação de chegada Mari, daí você mantém a nível 060. Azul 4207, viu de restrições de atitude e sobreposição pelo desça para 3 de mil pés e destino 0 no meio. Azul 98, desce e mantenha 4 mil pés e destino 0 no meio. 4 mil pés, 0 no meio, Santa 3198. Santa 3896, reautorizado, desça para o nível 050. Zona 073, decolou 030, chama agora o controle 120, décimo 8. 208, bom dia, boa 1073. Oi, Salvador, com Novembro Alfa, alinhado 1073, controle Polar. Novembro Alfa tem condições de, após a decolagem, efetuar o cruzamento do campo sobre, na vertical da torre? Flight final, chame torre, centro 1895, bom pouso. 1895, vai chamar. Obrigado. O meu, Índia November, livre decolagem zona 7, vento no 30 graus, 099. Controle Salvador, bom dia, gol 1073. Gol 1073, bom dia, contato radar, saída da Elso e mantenha 340. 340, sem restrições, acessibilidade Leda da presente, gol 1073. 30 da Elda presente, gol 1073. Da Elda presente, gol 1073. Tá, 3098 indicada. 250. Meu Índia November Alpha decolou os 3-3, mantém a perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Sim, você vai manter perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo, Índia November Alpha. O 4207, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no meio, 3 ADLS, X-Ray, pista na 0, reforço estabilizado. Perna para 2 mil, autorizado, ADLS, X-Ray, agora estabilizado. Então, 3198, reduza a velocidade para 2309. Ok, para o 3, então, 3198, número 2 na aproximação, reduza a velocidade para 2109. 2109, então, 3198. 19,5 indicado. Agora com 28. Sim, a gente reduza para 2509. 2509, então, 2509. Ok, chame via Índia e Alfa, chame a torre 1895 para decolagem. Índia e Alfa 1895, 397. 3198. Então 3896, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste na 0 no meio. 4 mil com 16, 0 da presente Leda, gol 1073. Leda da presente, gol 1073. Meu Índia November Alpha, façam 270 pela direita. Reporte para o cruzamento da 1-0. Sim, Índia November Alpha, da 270 pela direita, reportará para o cruzamento da 1-0, Índia November Alpha. 1983, ele mantém cabeceira 1-0. Ele mantém 1-0, gol 1-9-3. Zero cruzamento do campo, Índia November Alpha, na minha escuta permanente. Índia livre cruzamento, Dona Zero, na escuta, Índia November Alpha. Dona 260 no solo, aos 3,6, libere direita, solo 121, decimal 9. Direito 219. Ju visual 095 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda para o corredor forte. Restrito a 1.000 pés até liberação do controle. O mesmo opera em 1.20.8, a torre em 18.95, cotejo, Juliette Plaudel. Sua curva esquerda para o 0.20, limitado pelo localizador. 0.20, limite do lock na 3.198. .18.96, reduz a velocidade para 2.109. 2.109, sobrevoo no setor nordeste do aeródromo. Cliente da Vibera Alfa, pessoa de buraquinho, reportará igual contrato com o Robson, o Vibera Alfa. 10, ajuste no 0 no meio. 1-4-0 na escuta para 4. Pronto, 4, amigão. Puxa, 1-4-0, está autorizado para Maceió, nível de voo 250, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5531, no controle em 120, decimal 8, cotejo. São 3896, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no meio. 2.016, desça no meio. Vento 1.60 graus, 099. Iniciando, Lu. Transformador, bandil azul 4207, 2.000 de externo, na aproximação para 1.0. 104207, o QNH 1-0, 1-6, continua a aproximação, reporte baixado e travado, informarei pista livre. Lógica Brava é a torre. Agora custa. Como o tráfego a 700 pés, comprou a Nordeste, o Serra... Correção Charles, 150. Fica atento, Lógica Brava. Lógica Brava, visual com tráfego, informado? Negativo, ainda não visual com tráfego, ouvindo na liberal. Gente, pode visual com o mesmo. Pode parar o visual. Dona 983, decolou os 39, controle agora em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Azul 4207, baixou e travou. Afirmativo. Sente autorizado, pouso pista na 0, vento 170 graus, 099. Sente livre pouso na 0, azul 4207. 360. Afirmativo, 360. Sobe 360, 983. Índia November Alpha, chama controle 120, decimal 8. Chama controle 1208, o Índia November Alpha. Índia 98, no localizador. No localizador, senhorita. Gente, complete final, chame torre 198, decimal 95. 1895, bom dia, daqui a pouco. Bom dia. Controle Salvador, Índia November Alpha. encontra-nos mantendo 1000 pés no corredor forte, afastará até 20 milhas. Índio November Alpha, no meu pé, corredor forte, reporte na Praia do Forte. Reportará na Praia do Forte o Índio November Alpha. Então, 3896, 3ADLS, 56, pista no zero, reporte estabilizado. Para estabilizado, 3896. A uma milha da cabeceira, formarei pista livre, o Kenegão no zero, no meio. Guardando pista livre, 3198. Zona 93 do presente, o 3A do Leda. Esquerda, Leda, 983. Azul 4207 no solo, aos 42, libere direita, solo 121 decimal 9. 219, 41, 207. Azul 98, baixei, travou. Afirma, senhorita. Sente livre pouso, pista na 0, vento 1, 50 graus, 08 nós, tan 3192. Leve posta 3198. Azul 4207, bom dia. Prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4207. Gente, após a passagem do mesmo, ele mantém cabeceira 10. Após a passagem, ele mantém 10397. Ciente complexo final de semitorre na frequência 118.95. 18.95.95. Zona 98 no solo, aos 44, libere direita, solo 121, decimal 9. 209 direita, 103198, bom dia. Salvador, boa chanel, 6140 do 03, pushback acionamento. É 140, coordene com a equipe do solo, tem um gol taxiando sua cauda em pouquíssimos instantes, após estar autorizado, puxa, chama para o táxi. Após a aeronave da Gol, tá de cena na cauda, tá autorizado, chamarei.